Quatro, cinco despedidas. Uma pitada de amor. Um shot e meio de briga. Gente quebrando a cozinha. Gelo, limão e rancor. Oh, oh, oh, oh, oh. Quatro, cinco despedidas. Yeah. Uma dose de amor. Oh, oh, oh. Um shot e meio de briga. Gente quebrando a cozinha. Gelo, limão e rancor. Oh, oh, oh, oh. Quero provar teu sabor. Só me pedir que eu te dou. Um shot e meio de briga. Gente quebrando a cozinha. Gelo, limão e rancor. Oh, oh, oh. Mais uma mensagem dizendo que tem saudade do nosso vinho na laje, do seu beijo cabernet. Te levei pra Paris, mas você prefere Barris. Tá na busca de maldades, pique filmes em clichê. Baby, baby, tu tá sempre crazy, mas é minha lei. Pega na minha mão, tiro deles, trago pra minha rede. Mas sou pescador, eu sou lampião. Mas se quiser brigar, fica tranquila que eu tô relax. Foda após brigar, eu faço bem. Yeah, agridoce. Nosso amor é louco, baby, oscila nos 12. Te liguei mais cedo pra saber se eu mude hoje. Já vou te dar um xamã, vai te deixar no controle. Deixar no controle, yeah. Quero provar meu sabor. Só me pedir que eu te dou. Um shot e meio de briga. A gente quebrando a cozinha. Se tem a receita. E pra não esquecer, anoto de caneta. E eu te lembro quanto é bom toda vez que me beija. E eu te lembro quanto é bom quando a gente deita. Quando a gente tá junto é como se o relógio parasse pra olhar. O ar-condicionado no mínimo e nós vamos parar de suar. É que eu sou sem controle, mas se for você eu deixo controlar. Entra na minha silverada que no caminho eu vou te explicar. Gentileza na lapa, me chamam de maco na rima. Respeito não morre na pista. Quero provar o teu sabor. Só me pedir que eu te dou. Um shot e meio de briga. A gente quebrou na cozinha. Gelo, limão e rancor. É agridoce. Nosso amor é louco, baby, oscila nos 12. Te liguei mais cedo pra saber se eu mude hoje. Um xamã vai te deixar no controle. Deixar no controle. Quero provar teu sabor. Só me pedir que eu te dou. Um shot e meio de briga. A gente quebrando a cozinha. Gelo, limão e rancor.